Nesse clima de fim de ano, eu acho que é propenso, assim, acho que é até justo de vez em quando a gente falar sobre filmes que elevam um pouco a moral. Você acreditando ou não nessas tradições, nessas festas, mas eu gosto, pelo menos assim, sempre estar reunido com gente que eu gosto. Pode ser gente da sua família, pode não ser. Pode ser até com completos estranhos, como aconteceu aqui nesse filme que a gente vai comentar. Essa produção franco-germânica, britânica, belga, romana, norueguesa, japonesa, chamada Feliz Natal, ou Joyeux Noël, de 2005. E aqui é o Thiago Lira. Eu sou Emerson Teixeira. E bem-vindos mais uma vez ao TriCast. Emerson, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. E como é a primeira vez que você está aqui falando com a gente, apesar de eu já ter aparecido lá no podcast de vocês, por favor, se apresente aí para quem ainda não te conhece. Então é isso aí, Thiago. Eu que agradeço aqui estar participando com você do seu podcast. Então, eu sou do podcast blog, enfim, Cronologia do Acaso, que é um site especializado, né, exclusivamente no cinema alternativo, né? Então a gente tem um apreço, um carinho grande por cinemas pouco conhecido, né? Então a gente fala sobre cinema chinês, cinema islandês, enfim, é esse cinema que é pouco comentado, né? A gente tem um apreço por ele. Mas é isso, muito obrigado. É isso aí, Zé. Obrigado você por ter aceitado também esse convite quase de última hora. Mas então vamos lá falar um pouquinho desse filme. E o que eu costumo fazer aqui, Emerson, e todo mundo que estiver ouvindo, 2005 é um ano que nós já visitamos aqui no TriCast. Foi lá na edição 42, por causa desse número sugestivo, nós falamos da adaptação de O Guia da Mochila das Galáxias. E rapidamente, mas sem nos focarmos especialmente nele, e no Batman Begins, o Christopher Nolan, lá no TriCast número 3, né, um dos primeiros aí da nossa lista. Mas o que não fazíamos nessas épocas, né, nesses episódios, era comentar a filmografia do ano. Então, vamos ver, quais são os destaques de 2005, além dos que nós já citamos? O que você pode lembrar? O que te vem logo à cabeça, Emerson, quando você pensa em 2005? Quando você colocou essa proposta de analisar o ano, que é bem interessante que a gente faz essa viagem no tempo, né? Eu lembrei aqui de três, tá? O primeiro é um documentário que eu vi, né, que é de 2005, que é o Estamira, né? E é um grande documentário do José Padilha, com produção do José Padilha, me perdoe. A direção do Marcos Prado. E é sensacional esse documentário, um dos melhores que eu já assisti na minha vida. Ele passou no Festival do Rio em 2004, se eu não me engano, e tal. Lembrei também, por exemplo, de A Criança, dos Irmãos Dardenne, né, que ganhou, inclusive, Cannes do ano de 2005. Tem também O Cachê, do Michael Haneke. Eu lembro que na época eu fiquei bastante feliz porque o Haneke ganhou direção também em Cannes. Então esses me vêm assim na cabeça, Thiago. Agora, uma coisa mais popular, eu diria o Segredo de Black Buck Mountain, né? Que também aborda a homossexualidade com muito carinho, dirigido pelo Ang Lee. Nós temos também, por exemplo, uma animação que eu gosto bastante, que é A Noiva Cadáver, do Tim Burton. Acho que resgata a melhor versão, digamos assim, do Tim Burton, né? Tem também um que eu adoro, que é o Johnny June, né? Porque eu sou um fanático pelo Johnny Cash, e o filme com a atuação do Joaquin Phoenix foi maravilhosa e tal. Esses é o que vem na minha cabeça, Thiago. E você, diz aí. Eu, como um beat de Star Wars, eu tenho que falar que é o episódio 3 da Vingança do Sith é desse ano, porque não é de longe meu filme preferido de Star Wars, nem do ano, mas é um filme assim que eu estava louco pra assistir. E realmente foi um dos mais populares desse ano, além do próprio que eu comentei ali no começo, né, o primeiro Batman, né, que estreou aí essa onda de super-heróis um pouco mais sérios e tal. Tem alguns filmes assim que eu vou me lembrar que eu gosto, assim, pelo menos assim, que eu falo, talvez não sejam filmes assim que vão mudar a minha vida, mas tem Os Destinos de Emily Rose, que eu acho que é um bom filme de terror. Oh, bacana. O Coach Carter, que eu não lembro se ele chamou assim no Brasil agora, se ele teve esse título em português mesmo. Teve também Crash, né, No Limite. O Corpse Bride, né, O Noivo Cadáver é bem legal, gosto bastante também. Tem alguns assim que eu vou lembrar com certo carinho, mas faz algum tempo que eu não vejo. Por exemplo, a Chave Mestra, que é um filme de terror que mistura com voodoo, que é uma coisa assim que a gente está pouco acostumado no cinema de terror, principalmente ocidental. Tem também... deixa eu ver. Que mais que eu vi essa que eu gostei? Tem aquele Lula e a Baleia, né? Não sei se você já assistiu, do Noah Baumbach. Pois é, enfim, né? Que é o diretor lá do grande Francis Ha, né? Que esse também é um grande filme, é um drama familiar, né? Super tenso também. Tivemos, por exemplo, Meninamá.com, né? Que muita gente lembra da Ellen Page e já remete a esse filme, que ela faz uma menininha que se vinga e tal, que é bem bacana também. Por exemplo, tem o filme do Malick, né? O Terrence Malick, que trabalha pouco. Ele fez O Novo Mundo, que é uma história recontada da Pocahontas. Muita gente não gosta e tal, porque é bem reflexivo e tal, mas é interessante, né? Nós tivemos também uma atuação fenomenal do Philip Samuel Hoffman, com um Capote, né? Que ele faz o Truman Capote e ficou muito parecido fisicamente, né? Sim. O Novo Mundo, né, do Terrence Malick, já é aquele Malick passando daquela fase... de cinema narrativo normal, assim, eu tô falando com coelhinhos voadores aqui no momento quando eu falo com você, pra aquele mais esse reflexivo que teve o seu ápice ali no Árvore da Vida, né? Sim, e mais ainda, e mais ainda no Cavaleiro de Copas aí, que recentemente chegou na Netflix, apesar de e não estreou nos cinemas brasileiros. Mas é um bom filme pra você assistir, apesar de não ser 2005. O Malick, ele quase que projetou, né, o que ele viria a fazer quase que constantemente agora nos seus trabalhos com esse filme mesmo. Então, eu sempre falo que o Terrence Malick, ele meio que se masturba com o seu próprio trabalho, sabe? E eu adoro essa masturbação dele. É muito legal, eu gosto bastante. Tem um filme que me marcou muito nessa aí, porque eu fiquei muito tempo sem ver Cronenberg. E em 2005 é onde marca essa violência, com o Viggo Mortensen. Sim, sim, grande atuação do Viggo Mortensen, né? Bacana. Ele provando que podia ser mais do que o senhor, mais do que o Aragorn. E o Sin City, você gosta desse ano também? Eu gosto. O primeiro Sin City eu gosto bastante. O primeiro é bacana mesmo. Nós tivemos também o Lei de Vingança, né, do Sean Park, que diretor, né, cara? É impressionante. Uhum. Eu adoro muito. Eu falei de alguns filmes de terror, um dos filmes de terror que mais me perturbou, não vou falar assustar, porque é meio difícil isso hoje em dia, sim, mas um dos filmes que mais me perturbou foi Abismo do Medo, do Neil Marsh, cara. Oh, bacana. Você citou aí um Exorcismo de Emily Rose que me assustou muito, assim. Que eu lembro que, enfim, eu tava pesquisando sobre os temas e tal. E, nossa, o filme me assustou por misturar a questão do tribunal e tal, né? Oh, foi bacana pro terror também, né, cara? Foi um ano interessante, né? Eu me lembrei também de um filme do Ryan Gosling, né? Eu gosto muito do ator Ryan Gosling. Que é A Passagem. Não sei se você já viu, uma ficção científica, um thriller... Tem ali de volta viagem no tempo, enfim, é uma trama muito bem, muito complexa e bem amarrada, assim, sabe? Pra mim é um filmão, assim, que eu assisti até recentemente, sabe? É um filme meio nebuloso, assim, na filmografia do Ryan Gosling, mas é bacana. Quem gosta também de, por exemplo, de filmes de suspense, lembrem-se aí que foi também o ano de lançamento do Amigo Oculto, né? Com Robert De Niro, Dakota Fanning. A Dakota Fanning ainda no momento que ela era sucesso, né? Qualquer filme que botava ela pra gritar era sucesso garantido. Bem diferente. E não só isso, né? Esse ano teve uma outra filme com a Dakota Fanning que eu acho razoável, que é o Guerra dos Mundos, aí filmagem, né, com Tom Hanks. Oh, bacana. Não, esse filme também é o ápice da gritaria dela, né? Ah, menino irritante esse filme. Mas ok, né? Dakota Fanning sumiu, né? Olha aí, de 2005 pra cá ela se perdeu aí, né? Foi fazer outra coisa. Tanto que a irmã dela agora que assumiu o posto, né, das Fennings. Mas é bacana. Tem o Gosto da Vingança, né? Pra quem gosta de cinema sul-coreano, que eu adoro. O Gosto da Vingança é um filmão. É dirigido pelo Jin Yoo Kim, né? Esses nomes são bem difíceis. Mas é um filme legal também. Tem o Sol de Cada Manhã, né? O Nicolas Cage, ele trabalhando com o Gore Verbinski, que é um grande diretor também, né? Então, o Verbinski, sempre quando a gente comenta Verbinski aqui, eu falo, ele é um diretor muito versátil, né? Então ele vai desde de coisas de fantasias, assim como Piratas do Caribe, passa por coisas flexíveis aí, como esse daí, alguma aventura mais descompromissada, como Rango, que é um filme muito, muito divertido. Sim, ele consegue se adaptar muito bem, né, cara? Existem vários nomes aí de diretores que tentam pular de uma forma de trabalho para o outro e não conseguem muito bem, né? Ou deixa transparecer, por exemplo, o romance, ou deixa transparecer alguma vertente e tal. E o Gore Verbinski, ele se adapta muito bem, né? É impressionante. Outra dica de 2005, Tem um filme, eu acho que é irlandês, se eu não me engano, que, assim, mostrou o Cillian Murphy pro mundo, cara. Que foi o Café da Manhã em Plutão, né? Que é impressionante, se passa nos anos 70 e tal. É, assim, eu acho que Christopher Nolan, que trabalha muito com ele hoje em dia, ele viu esse filme aí do Cillian Murphy e falou, esse é o cara, sabe? Eu acho que todo mundo que gosta da atuação dele é impressionante, cara. Aí, você que falou, citou do Batman aí, vai ser um processo interessante você assistir esse filme aí. Muito bom mesmo. Olha aí. Obrigado por filmar Jason Reitman. Eu acho que é um filme que mistura bem comédia com drama. Oh, esse eu não vi, cara. E também tem o Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles. Eu acho que a primeira foi a investida dele em Hollywood, né? E no cinema americano. Sim, sim. Grande filme. E a atuação, né, cara, do Fiennes é impressionante, né? Acho que é bem inesquecível, assim. E tem a questão também do valor do diretor, né? Brasileiro, que a gente sempre gosta de ver o que ele vai fazer lá fora também, né? Acho que foi uma experiência interessante ficar aguardando esse filme, assim, até por conta dos nomes, assim. O elenco é muito grande, né? E ele se saiu bem. Acho que ele esteve no Oscar até, né? Se eu não estou enganado, esteve no Oscar. E só pra fazer uma brincadeira, como eu gosto de fazer, né? Porque, assim, não são só flores, né? Tem sempre alguns filmes bem ruins, assim, quando você vai pensar em certos anos, né? Tem um terrível, que é o Wahlberg, que veio na rabeira lá dos Jogos Mortais, que tinha sido lançado um ou dois anos antes. E o segundo Jogos Mortais também é desse ano, mas é que assim, eu falo que o Jogos Mortais é meu guilty pleasure, então eu não vou falar mal do filho. Que outro filme ruim aqui que eu vou lembrar? Tem o XXX2, né, só pra lembrar, o XXX tá chegando de novo aí nos cinemas. Sim, tem a Névoa também, né, que todo mundo, algumas pessoas falam bem, eu não gosto também. Eu acho que é bem ruinzinho. Não sei. Não, talvez, acho que eu nunca goste, vi essa névoa. Ah, não? Eu não vi a névoa. Tem o Quarteto Fantástico, né? Ah, do Team Story lá, que tem o Chris Evans e a Jessica Alba. É verdade, cara. Terrível, terrível. É pra gente ficar lembrando que não tem filme bom, né? No filme, não tem só filme bom. Não, é verdade. Não tem só filme bom em 2005, né? É a diversidade, né? Da podridão do cinema também, né? Tem que ser citado. A gente não pode esquecer também que em 2005 foi o lançamento do Matt Ponte, né? Do Woody Allen. Que o Jalen é o diretor que a gente pode traçar os anos aí conforme o trabalho do Jalen, né? Porque todo ano ele lança um. Então, olha aí, esse ano ele se reinventou também, né, cara? Então, não entra aí nos filmes, né, com qualidade duvidosa, mas, enfim, fica a marca também. O filme de 2005 do Jalen foi o Match Point. Sim, é. Na verdade, quando a gente vai falar sempre de revisitar alguma filmografia de algum ano, falar, tem um filme do Jalen, né? Porque esse sim trabalha. É, muito. Pelo bem ou pelo mal. É o senhorzinho talentoso e, né, que faz sempre, assim. Ele não pensa antes de fazer, ele vai fazendo. É. Você comentou de filmes nacionais lá no começo? Tem também o Meu Tio Matou um Cara. Ótimo. Que eu acho bem, bem legal mesmo. Bacana, olha aí. Ó, o filme ruim tem aquele Electra também, né? Electra! Ah, Electra, aí sim, hein? Caramba, eu assisti isso aí em VHS, tá terrível. Esse sim, Doom, esse sim. A Porta do Inferno, né? Pra aqueles que gostam de jogo de videogame e tal. É só pra provar, assim, que videogame, assim, é difícil, né? O cara tem uma boa adaptação, né? Fica difícil. Pior, então, só contar, posso contar nos dedos, de uma mão, quantos filmes de videogame tem bons. É difícil mesmo. É, e só pra abrir um parênteses, né? Feliz Natal, concorreu em 2006 o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com filmes que eu não assisti, como La Bestia nel Cuore, da Itália, Paradise Now, da Palestina, Uma Mulher contra Hitler, da Alemanha, e com o vencedor daquele ano, o Sul-Africano Infância Roubada, que é do mesmo diretor de X-Men Wolverine, e que se redimiu, eu acho, com Ender's Game e Decisão de Risco, que foi lançado esse ano aqui no Brasil, que é o do Gavin Hood. Só pra fazer esse fechamento aí, já que a gente tá falando de um filme que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né, em 2006. Sim. Bom, esse filme foi escrito e dirigido pelo francês Christian Carion, que é baseado nas variadas tréguas ocorridas em 1914 entre tropas inimigas ali que lutavam na Primeira Guerra Mundial. E é um cara que quase não foi diretor, porque ele por ele ter atendido os desejos da família, ele foi trabalhar no Ministério Francês da Agricultura. Mas enfim, mas eventualmente ele despertou essa paixão pelo cinema, né? E o Feliz Natal é o segundo longa-metragem dele, que só foi possível porque o filme anterior dele foi um sucesso da França. A questão é que esse diretor, pelo menos pra mim, de uma curta filmografia, ele é bem desconhecido. Assim, eu não vejo muitas pessoas discutindo muito além do Feliz Natal. E pra você, Hermes, você já assistiu algum dos outros filmes dele? Então, não cheguei a ver, não. E me faz pensar também que isso aí é muito estranho, né? Porque o Feliz Natal, ele acabou se transformando num cult, né? Então me faz pensar também o porquê do desconhecimento que nós temos em relação ao diretor desse filme, né? Isso é o que a gente até pode discutir depois, que eu até acredito que o filme, ele é maior na sua premissa, é maior na sua ideia do que propriamente no desenvolvimento, né? Não sei, talvez seja isso, né? Ou ele pode ser muito cultuado na França e a gente não sabe também, né? Mas enfim, pela quantidade de filme de filmes que ele tem, é meio estranho mesmo. Eu não cheguei a acompanhar nenhum outro filme, não. Só esse mesmo, o Feliz Natal. É, além de Feliz Natal, ele tem um que chama Encontro Inesperado, o La Faire Farewell e um que chama Viva França. Que esse, se eu tô bem lembrado, foi lançado no Brasil, sim. Eventualmente a gente pode, de repente, acompanhar o próximo filme dele, que tá programado pra 2017. É isso aí. E, bom, então vamos dar uma passada pelo elenco também? É, eu já vou começar com o Daniel Brühl, porque ele já foi citado nos podcasts umas 3 vezes aqui. É, principalmente quando nós gravamos sobre Bastardos Inglórios. Temos um Tigrecast sobre Bastardos Inglórios, lá no número 52. Tentamos falar sobre Rush, só que a gravação deu tudo errado, eu perdi o arquivo, então a discussão que era metade do filme do Senna com o filme do Rush deu tudo errado, enfim. E até ele já caiu nos garras da Marvel Disney aparecendo no Capitão América Guerra Civil. Sim. Tem. Então, assim, como a gente tá acostumado com produções hollywoodianas, é natural lembrar da parte do elenco que aparece nos filmes de lá, que é o caso da alemã Diana Kruger, que além de ser linda de morrer, também tava nos Bastardos Inglórios com Daniel Brühl, Troia, né, ela é a Helena de Troia, a Lenda do Tesouro Perdido, né, tanto um, sim, como uma continuação, e O Desconhecido, que também foi tema do Tigrecast 55 aqui sobre Liam Neeson, mas a gente realmente não falou nada sobre ela em especial. Ela fez um filme maravilhoso também, que é o Mr. Nobody, né, que tem o Jared Leto, né, estampando coisa. Cara, me falam tanto desse filme, mas até agora eu não assisti. É bacana. É aquela ficção científica que vale a pena, assim, com desdobramento humano, sabe? É bem interessante, assim. É, e a atuação dela tá muito legal, assim. Eu me lembro dela, primeiramente, através desse filme. Isso tirando, claro, Troia, né? Que eu acho que já é uma personagem perfeita pra ela. Como você mesmo disse, ela é lindíssima, né? Na atuação também, como ator, nós temos aquele, o Benno Furman, né? Que ele é um ator de 44 anos e ele fez um filme que eu gosto muito, que é Sobrevivendo com Lobos, que também fala sobre a guerra e tal, isso é bem interessante. E um ano antes, esse filme Sobrevivendo com Lobos é de 2007, que eu gosto muito, é um filme francês. E em 2006 ele fez o Cruzadas, né? Então ele tá meio que fazendo sempre filmes assim que tem uma relação direto ou indiretamente com guerra, assim, e tal. Isso é bacana. Ele é um ator que é bem característico, assim, nos seus filmes, sabe? Então, gostei de ter visto ele também nesse filme. Aliás, é uma coisa que eu acabei anotando aqui, que o filme é centrado em 6 personagens, né? E a gente já citou a parte mais famosa do elenco, né? Além deles, a gente destaca, assim, o Alex Ferns, o Guillaume Canet, o Gary Lewis e o Benno Furman, como você acabou de falar aí. A questão é que eu, pelo menos, eu acho que não assisti nada desse povo. Eu tenho uma grande dívida, assim, com o cinema francês, é, o cinema austríaco e por onde mais esse povo andar. Eu sei que o Gary Lewis está em Gangues de Nova York do Scorsese, mas eu nem lembro do papel dele. O Alex Ferns faz um vidão em 24 horas, né, um Vivo Novo Dia, que foi aquela volta da série que teve só 12 episódios. E assim, o Guillaume foi casado com a Diane Kruger. Mas vendo assim a filmografia deles, eu realmente me escapa se eu assistir mais alguma coisa deles. É, mas enfim, mas eu acho que isso até é uma característica do próprio filme, que foi, o diretor pegou esses nomes, que são até alguns conhecidos na própria França e tal, ou a Alemanha, né? Mas nem todos têm o poder, né, digamos, com um nome que transparece o seu próprio personagem, né? Eu acho que isso foi até algo pensado, assim. Se você pegar, por exemplo, um Michael Serrault, né, aquele ator, né, francês, você percebe que ele tem muitos filmes, ele faz filme desde a década de 50, se eu não me engano. Porém, ele não é tão conhecido aqui, e nem nos Estados Unidos também. Então, assim, são mesmo atores que são desconhecidos, eu acho que até pra transparecer essa visceralidade que o filme clama, né? Na verdade, o filme precisa dessa realidade, assim. Que a gente se afaste um pouco dos nomes e se atenha bastante aos personagens em si, né? Não sei se você concorda com isso. Pra mim, eu acho que a escolha de elenco é maravilhosa, assim. São todos atores que fazem muito bem os seus respectivos papéis, né? E também trabalham com esse tipo de desconhecimento, né? Por parte dos espectadores, assim. No meu ponto de vista. Você tem razão mesmo, mas eu imagino assistir esse filme na época mesmo, porque eu não assisti em 2005, assisti anos depois. Então eu até já conhecia, na época que eu já conhecia, inclusive, a Diane Kruger e o Daniel Brühl. O Daniel Brühl já estavam meio mais frescos na minha memória, assim. Mas enfim, de novo é aquela coisa de a gente se concentrar muito ou ser bombardeado muito pelas produções americanas, inglesas, assim, e demorar um pouco pra dar a devida atenção a esses filmes menos conhecidos. Uma dica também é que esse ator Guilherme Canet, né, não sei a pronúncia corretamente, além de ser um ator, ele é diretor também, né? Então ele tem filmes bem interessantes e fica a recomendação. Eu recomendo principalmente Não Conte a Ninguém, também um filme francês de suspense e tal. É bem social, assim, tem algumas reflexões, assim, nas subtramas. Bem interessante, fica a recomendação também. Esse eu ouvi falar. Esse acho que você não é a primeira vez que me recomenda esse filme. Sim. Ou pelo menos, assim, fala bem sobre ele, né? Eu diria que ele é até um melhor diretor do que ator, assim. Não desprezando algum ponto do trabalho dele, mas os filmes que ele dirige é muito inteligente, assim. Ele é um diretor muito inteligente. Ele tem um filme que é muito mais acessível, que também passou em Cannes, se eu não me engano, que é o Laço de Sangue. Esse aí ele trabalhou com a Lee Taylor, trabalhou com a Mila Kunis, ou a Zoe Saldana, que fez o Avatar depois, né? Ele trabalhou com a... nesse mesmo filme com a Marion Cotillard, com o Clive Owen e mais alguns atores que eu não me lembro agora. Ele faz o roteiro também com aquele James Gray, né? Que é um grande roteirista também. Então é bem interessante, assim, o trabalho dele como diretor, né? Eu acho que desse elenco aí eu recomendo mais o ator como diretor, né? Olha aí. Foi bom, então. Realmente, eu como eu falei, eu desconheço o trabalho dele em ambas as profissões, ambas as carreiras, e vou dar um jeito de assistir também. Depois dessa introdução aqui, vamos fazer como a gente sempre faz, que é falar de linhas gerais, aí, discussões gerais de Feliz Natal, esse filme de 2005. Uma coisa que me chama a atenção costuma ser sempre as introduções do filme, essas coisas de... principalmente quando o filme se torna uma metáfora. Porque naquele movimento de câmera inicial, você vê o ódio das nações através dos olhos das crianças, né? Elas que estão falando ali, elas que estão quase quebrando a quarta parede. Eu não vou dizer que elas quebram a quarta parede necessariamente, mas elas estão realmente se dirigindo à câmera, não necessariamente ao espectador, falando assim sobre ódio mesmo. Ou seja, tem uma guerra ocorrendo, uma guerra que está dizimando gente. E aí o diretor, o Christian Carion, ele coloca isso assim como você vê uma coisa de berço, né? Esse ódio é colocado para você desde berço. E para mim é uma cena muito marcante mesmo, porque é uma cena que começa em francês, depois vai para alemão, depois vai para inglês. É bem forte, assim. Acho que é uma mensagem bem forte, inclusive. Sim. Essa introdução, ela deixa claro uma coisa que é: nós temos muitos filmes de guerra. Então, assim, e ainda mais se a gente pegar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que são, enfim, grandes guerras, que até dialogam com a modernidade, enfim. Você tem uma quantidade imensa desses filmes que falam, que abordam a guerra, que abordam o psicológico dos soldados, enfim. E uma coisa que me interessa imediatamente, eu com uma visão que tende sempre a ser humanista, né? Eu digo sempre que eu tenho tendência a ser hippie. E uma coisa que me chama a atenção imediatamente é o seguinte... é a abordagem do diretor em querer, além de fazer um filme sobre um momento muito importante da Primeira Guerra Mundial, né, que é essa celebração do Natal e, consecutivamente, celebração da vida, ainda em guerra, né, o diretor ainda ele tem essa preocupação de fazer um filme que aborda isso de uma forma diferente, uma forma que foge dos padrões, né? Então essa cena inicial, concordo com você, ela deixa muito clara essa intenção do diretor, que é pegar, você subverter a guerra, é você pegar e subliminarmente você tentar estabelecer algumas reflexões sobre a guerra. Isso com o movimento de câmera, que eu acho que é bem sutil. Eu não acho que a direção desse filme é magistral ou extremamente perfeita. Eu acho que... ela tem momentos, né? Exatamente, ela tem momentos. Porém, esses momentos são bem significativos, como a própria cena inicial. Então nós temos, então, crianças, né, digamos, de alguns países ali mais relevantes para a própria trama, em uma sala de aula. Eu acho isso muito relevante e simbólico também. elas vão falando coisas como essa intenção de derrubar o inimigo, né? E fica muito claro ali a questão do território também. Então eu acho isso interessante porque eu acho que o pior mal da sociedade como um todo é você desconstruir um ser humano em formação, né? Porque a criança ela tem todo o direito de crescer sendo apática, indiferente a muitas coisas, a muitos problemas dos adultos, e só depois, quando ela começa a ter um entendimento das coisas, aí sim, ela deveria ser motivada a procurar qual lado ficar, né? Ou se não tem lado nenhum, fica no centro e ponto, acabou. Ou pega o melhor dos dois, o três, infinitos lados, né? E eu acho que essa imposição que o poder faz muitas vezes, e me fez, né, na própria guerra, é a destruição da sociedade como um todo, entendeu? É você pegar uma criança que é uma folha em branco, né, e você projetar tudo aquilo que faz parte do seu interesse. No entanto, a arrogância do homem não permite ele perceber que essa rede de interesses, são muito mutáveis, né? Com o tempo, com o contexto. Então, como que você vai projetar isso numa criança, num inocente, sendo que você mesmo pode mudar com o passar do tempo? Aí como que você vai tolerar a criança ainda num pensamento até arcaico, entende? Então, sim, o filme mostra algo muito perigoso que nós temos até hoje em dia, né? Que são, por exemplo, a educação, quanto que a educação é importante e como que é importante também na educação não pender para um lado, mas sim deixar a criança projetar aquilo que lhe é do seu interesse, entendeu? Então, assim, isso é uma forma de complementar o que você disse, né? Eu acho também impressionante a ousadia do diretor em colocar crianças. Como se ele estalasse os dedos no cinema e falasse assim, público, prestem atenção, vocês não verão um filme sobre guerra padronizado, né? E isso é muito relevante. Porque a princípio parece uma coisa bonitinha. Eles falando, olha, eles estão cantando um poema. Mas aí você vai prestando atenção nas falas, você fica até chocado. Porque ela tá falando assim, uma delas está falando assim, em pintar o mapa de vermelho com o sangue dos inimigos. Aí você fala, pô, mas é isso mesmo que eles estavam ensinando para as crianças? Ou na verdade, né, isso como a própria crítica à sociedade. Vocês estão ensinando as nossas crianças a odiar. Tem essa questão toda que a gente discute muito hoje em dia, de a gente viver em bolhas, né? As redes sociais acabam fazendo muito isso. Você acha que lá você tá no Facebook, você tá cheio de gente que concorda com você, mas não é bem isso, né? É você que tá se fechando dentro de um espaço com pouca discussão. E eu acho que uma das coisas muito boas desse filme, assim, é realmente abrir esse espaço para discussão. Sim. Além de todo o simbolismo que carrega o filme. Por exemplo, outro, logo depois que a gente tem esse corte aí, que aparece os mapas e tudo mais, nós temos um começo ali que a gente vai começar a conhecer os nossos personagens, né? Que um deles é o padre, é um padre escocês que tá lá cuidando da sua paróquia, e de repente dois irmãos são chamados para fazer parte ali das tropas, né? Das tropas que vão atuar no front. E eles estão muito, assim, muito excitados, né? E o Palmer, né? Que é o padre, ele tá apagando velas, né? Eu acho isso também muito simbólico, né? Porque tem todo um simbolismo dentro da Igreja Católica que você acende as velas para as almas, né? Então, se ele tá apagando as velas naquela época, é que ele tá começando, né, as almas a serem apagadas, né, ali dessa existência. E a luz é muito importante também, né? Porque a árvore de Natal vai servir depois como um elemento de unificação de ideias, de conceitos, né? Uma coisa relevante também, que a gente falando sobre luz e tal, criança, o interessante também é que como a arte vai funcionar no filme, né? Porque a gente vai ter também muitas inserções musicais e tal, isso os próprios personagens cantando, né? Sem contar também a trilha sonora também, que é perfeita, né? E até cria uma atmosfera muito densa até. Mas nós temos então uma abordagem muito interessante com a própria arte, né? Como que a arte, ela tem essa capacidade de unificar as pessoas e dessa empatia quase que imediata, assim, né? Que também é outra coisa com as crianças, né? As crianças ali apresentando são quase que mecânicas, apresentando um conceito que visivelmente foi copiado de um outro alguém, enquanto depois a gente vai ter quase que a resposta de que a arte é o segredo, né? Para essa quebra do inimigo e a aliança, né? Para formar a aliança consecutivamente, né? E a luz é verdade mesmo. Eu tinha percebido que em diversos momentos no filme existe a luz, por exemplo, as velas, né? Na própria trincheira ali. Mas é verdade, o padre apagando, então, seria essa representação mesmo. Até a representação da própria esperança, né? Porque aí nós vamos falar também que quase todos os personagens, eles têm alguma motivação. Eu até acredito que a motivação dos personagens é a falha do filme, na verdade. O próprio desenvolvimento dos personagens. Mas ainda assim, você percebe, mesmo que por estereótipos, você percebe o soldado que está com saudade da família, o soldado que começa a repensar a sua posição por conta da perda de um grande amor, e esse amor, nós temos aí uma mensagem que é homossexual. Então, são questões como essas, assim, que são até polêmicas até, que nos fazem pensar que todos têm uma motivação e em algum momento do filme isso vai ser quebrado, né? Aí vai ser quebrado por uma situação comum, que daí a gente vai chegar aí, né? Mas é brilhante, brilhante a colocação das luzes e como são importantes. É verdade. Eu acho que até que a fotografia ajuda também, porque ela se mantém muito gelada, fria, né? Distante, assim. É como se criasse mesmo uma energia muito pesada para aqueles soldados ali, sabe? Então, em momentos que vão falar sobre, por exemplo, piolho, né? Que aquele coronel, não é isso, Thiago? É um general, para ser. É um general. Acho que o posto dele é general. Sim. Nós temos, então, esse general. Ele é envolvido com a Diane Krug no filme, né? Que é a Anna Sorensen, uma coisa assim. E em dado momento, ela vai abraçar ele e ele fala, não chega perto que eu tô com piolho e tal. Aí nós lembramos que nas trincheiras... Ah, não, mas você tá falando... Não, desculpa. Isso, né? Desculpa, só pra corrigir, você tá falando do personagem do Benno Furman, né? Que ele é o que a gente chama de private, né? Que em português é soldado... Seria soldado raso, mas não é bem isso. Ah, entendi. Então não é general, né? Não, não. Ah, beleza, desculpe-me então. Mas existe, então, esse soldado... Que ele é algo a mais ali, né? Então ele tem um relacionamento com a Diane Kroger, que é a Anna Sorensen. Em dado momento eles se encontram, ela vai abraçar ele e ele fala, não, eu tô com piolho. Então ele tem essa preocupação por conta da sua condição mesmo na guerra, né? Nós sabemos também que a situação dos soldados eram precárias, né? Então é outra coisa que daí já passa pro lado físico também. Dessa quase que humilhação dele, mesmo quando ele reencontra um pedaço da sua humanidade, que por que não ficou esquecido numa sociedade, né? Eu sempre pensei assistindo esse filme, qual que é o papel da Anna? Da Anna Sorensen, que é interpretada pela Diane Kruger, nesse filme. E sempre me vem isso, que ela representa ali a humanidade que falta para todos os personagens, né? Então isso fica visível também. Porque se você pensar, enfim, ela é a única mulher, ela é a única pessoa que ali no filme tem uma problemática direta de que ela não quer se separar do seu marido, enfim, né? Então, pra mim, esse elemento dela nesse filme representa isso, né? Afinal de contas, é ela que chega assim pra começar a unir as duas, né? Os três frontes ali. Não intencionalmente, tal, mas é uma coisa assim que é com a voz dela e também do personagem, né? Do tenor, que as coisas começam a ser humanizadas ali, né? Sim. E é legal também esses desdobramentos fora das trincheiras, porque tem muito, assim, muitos filmes de guerra, a gente está acostumado muito a ficar ali no front, né? Digamos assim, é guerra, é tiro, beleza, a gente não vê. Não são todos os filmes assim que abordam com mais humanidade, assim, essa questão. Tem muitos filmes de guerra que a gente acaba lembrando, mas eu lembro daquela explosão, não sei, daquela explosão, esse tipo de coisa. Aqui nós temos um pouquinho mais dessa parte humana aí, que, como você comentou, quando chega nos personagens pode ser um pouquinho melodramática, até um pouco piegas, assim, mas é pra reforçar esse sentimento aí que o diretor quis passar, né? Essa coisa de ser uma história mais humana. Sim. Sim, ele preza por isso, né? Eu acho que eu participei de algum podcast, ou foi o meu mesmo, enfim, em alguma conversa eu citei isso, né? Que, assim, o filme de guerra pra mim é muito complicado, porque eu sou, assim, completamente contrário à própria guerra, né? Enfim, mas mesmo assim penso a guerra, né? Enquanto sociedade ou filosoficamente. E no próprio cinema também é interessante ver esse processo, né? Como que o diretor vai conseguir trabalhar esses temas tão densos, né, e obscuros. E eu, em uma conversa, eu citei três filmes que me tocam o coração mesmo quando relacionado com guerra, que pra mim são os melhores no tema, e vai servir pra eu ilustrar algo aqui. Um é o Vai Veja, né, da União Soviética, filme de 85, dirigido por um grande diretor chamado Alan Klimov, grande filme. O Johnny vai à guerra, esse já é um clássico, né? De 71, pelo Dalton Trumbo. E eu adoro o livro também, inclusive. E tem um da Tchecoslováquia, de 1960, que é o Garoto Stiling, né? Que é dirigido pelo Karol Kashina, algo assim. Que também é um diretor imortal na Tchecoslováquia. E esses filmes têm algo em comum, vou citar só rapidinho. O Garoto Stiling aborda basicamente uma criança que é encontrada também nas trincheiras e tal, pelos soldados. E essa criança começa a ser também modificada pelos soldados, né? Então, essa abordagem humanista na guerra é o que me toca mesmo e que me chama a atenção. É um pontapé para você entender não só o homem mesmo nessa situação catastrófica, ou essa condição do homem na sobrevivência mesmo, ou interesses alheios, enfim, aí você coloca como quiser, mas também funciona muito como um documento histórico na minha perspectiva, porque você consegue extrair não só o contexto, que o contexto pode ser facilmente deturpado, né? Se você, por exemplo, quem estuda história, se você vai ler somente um livro, você está cometendo um erro. É preciso que você veja vários pontos de vista para você criar uma conclusão sobre aquilo, né? Então, o cinema ele oferece, enquanto filme de guerra e tal, essa possibilidade de você enxergar primeiramente o homem e o homem no contexto da guerra. E eu acho que esse aprendizado é muito interessante, entendeu? Então, é o que eu procuro nos filmes de guerra e tal. E esse filme Feliz Natal, ele apresenta isso. Ele pega uma data que todos têm em comum, né? Enfim, ou quase todos, ou pelo menos respeito, enfim. E eles pegam, a partir dessa data, diversos personagens que eles vão passar por uma jornada do herói, quase. Sabe? Até chegar nessa data. É dito, né? Muitas vezes. O Natal tá chegando. Vocês vão voltar pra sua família no Natal. Então, tanto a Ana, nesse filme, pra mim, quanto o Natal, representa isso. Representa a esperança de um dia melhor, né? E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é... Você tem soldados, ok. E o que acontece quando esses soldados começam a perceber a humanidade do inimigo? Então é algo que, assim, eu já tinha pensado nisso antes de assistir o filme. E o filme, ele aborda esse assunto muito bem, né? Que é quase que os personagens ali, eles quase que se desarmam completamente para entender o outro de uma forma completamente diferente. Então isso também é muito enriquecedor, assim, enquanto cinema, enfim. Acho que a história é magnífica nessa perspectiva, né? Inclusive é a cara do Oscar, né? Não sei como que não ganhou o Oscar, mas é impressionante. Tem um momento, ô Thiago, não sei se você lembra, que eu gosto muito, que é quando um dos soldados, ele pega, né, ele pega esse momento, existe uma estranheza depois que acontece essa trégua de Natal, né? E lembrando que essa trégua de Natal, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, é realidade, é verídica, né? O filme não inventou isso. É, sim, ela aconteceu em vários lugares, inclusive, né? Não é só acontecer em um lugar só, né? Não é exatamente, o filme não romantiza exatamente um ponto especial, mas é uma homenagem a todos que aconteceram. Sim, a essa atitude, né, em conjunto. E algo que tem no filme que, pra mim, é a síntese do próprio filme, é o seguinte, tem uma frase que um dos soldados diz que é assim, nós esquecemos a guerra, mas a guerra não nos esquecerá. Então, esse intervalo de tempo em que há essa trégua, faz com que todo mundo duvide da sua própria posição na guerra, de enfrentar o inimigo. Peraí, eu devo enfrentar o inimigo? Aí, motivado pelo Natal e por essa energia, como a gente falou, pela voz da Ana, no caso que ela canta a música e tal, ela tem uma música natalina, né? Esse espírito todo, ele exala uma energia muito esclarecedora de que não existe inimigo, existe homens, né? Então, essa frase, pra mim, ela sintetiza isso, que é, beleza, as pessoas, os homens ali, esqueceram a guerra, ok. Mas a guerra ainda acontece. O poder ainda joga nesse campo de batalha os seus soldados. E o que acontece quando os soldados resolvem amenizar tudo e dar um tempo? Entendeu? Então, o que acontece nesse intervalo de tempo? Se você pensar num jogo de xadrez, por exemplo, existe uma infinidade de reflexão, uma infinidade de história, uma infinidade de conceitos dentro de um movimento e outro. Entendeu? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Sétimo Selo lá do Bergman, né, e até trocar o xadrez pela vida, você percebe isso, que a estratégia deles é abolida em prol do amor. Olha que coisa interessante de se pensar, né? Então, por isso que eu acho essa frase, assim, perfeita também, sabe? E é interessante que a maioria das reflexões que acontecem no filme são feitas dentro de casas, né? Dentro da igreja, enfim, dentro de espaços, melhor dizendo. E digo em casas, mansões, enfim. E lá fora é a atitude mesmo sendo tomada. Isso eu acho bem interessante também, essa utilização dos espaços, assim, que o diretor cria. E você comentou sobre essa questão, como é que a humanidade é afetada pela guerra, como é que esse lado humano é afetado, e de como uma pessoa tenta escapar da guerra, apesar da guerra persegui-la. Eu acabo lembrando também de Rambo, porque o Rambo é isso também, o primeiro Rambo, né? Não as continuações. Sim. Que depois são, transformam ele num herói de ação que consegue colocar uma metralhadora aqui na cintura e atirar em meio mundo sem mirar. Mas é desse cara que tá procurando, tentando assim, buscar a própria humanidade depois dos horrores que viu. É um paralelo um pouco menor, um pouco até em relação a toda essa explanação que você fez aí, mas também serve como paralelo, eu acho, pra gente complementar esse pensamento. Sim, sim, eu acho super válido, inclusive, assim. Bem, bem interessante você colocar o Rambo, até porque ele pega... Ah, é interessante porque ele pega um personagem só, né? Contra todo um ideal, assim. Ou um personagem para representar também todo um ideal, né? Que seria essa transformação mesmo do homem em uma máquina de guerra, né? E uma coisa interessante também que eu acho, que a gente sabe que é de conhecimento de todos, que a Primeira Guerra Mundial, ela representa esse avanço tecnológico, né? Mesmo que não seja totalmente em prática, mas existe sim, né, essa abordagem um pouco mais tecnológica e tal. Não à toa dizem que a Primeira Guerra é considerada a mais contemporânea, né, que nós temos, assim, pelo menos nessa divisão do contexto histórico, né? Lembrando também que essa guerra foi a primeira a ser registrada por fotos, né? Então, olha aí que coisa interessante, né? Porque essa abordagem quase que humana daquela ação e daqueles interesses todos também dialoga muito com o que nós temos hoje, né? Que são, se a gente pensar hoje, os países são todos correlacionados entre si. Então, eu acho que até felizmente o homem encontrou um avanço muito grande, que pode também ser representado por esse momento deles, né? Por esses dias aí de trégua, né? Eu acho bem interessante, assim. Esses pontos de vista aí diferentes, né, entre o padre, o tenente escocês, o francês, o alemão e os cantores, né, tanto a soprano como, né, a Ana como o Nikolaus, me dava uma preocupação no começo de fragmentar tanta narrativa que eu fiquei preocupado, será que eles vão conseguir costurar isso bem? Eu até que achei que isso se saiu bem. O filme consegue colocar uma parte histórica, e eu tava com receio que isso pudesse ser um problema. Mas no fim das contas eu achei que não foi tão problemático assim, porque isso acaba mostrando vários pontos de vista mesmo, assim, dessas histórias, não porque precisam, mas que foram bons, assim, contadas, né? Divide entre uma questão histórica aí dos germânicos, né, que é uma semente nazista ali, ocupando casas para os militares morarem. Isso aconteceu também na Segunda Guerra. Então essa separação narrativa também mostra, inclusive para mostrar, né, a mudança ali do tenor, né, do Nikolaus, principalmente quando a Ana consegue trazer ele do front para ela, né, para ficar por um dia, que seja, né, isso até um dos ministros lá fala isso, né, você vai ter ele por um dia, dela falar que para eles assim já é o suficiente, né. Mas é uma coisa também de novo dos símbolos, né, é muito marcante quando eles dois vão cantar ali, fazer uma sessão privada pro príncipe herdeiro, e ele falha, e a voz dele falha. É uma coisa assim, pra quem, digamos assim, não entendeu, apesar de eu achar que tá bem, bem óbvio, né? É pra mostrar essa diferença entre quem vai pra guerra e quem fica, né? Essa coisa, como é que isso mudou a vida dele nesse pouco tempo que ele ficou ali no front. Antes ele era um cara conhecido, tal, forte, assim, nunca falhava, mas é a primeira vez que ele vai tentar cantar, ele dá uma engasgada e tem que olhar pra ela pra poder se sentir seguro e poder cantar como ele cantava normalmente. Sim, assim como a gente pode trocar diversas coisas, eu acho que também a música seria a humanidade dele, né? A própria arte, enfim. Acho bem interessante, assim. O momento realmente que talvez mais emocione é o momento em que eles começam a cantar a música natalina ali nas trincheiras. E há uma sintonia entre todos ali, né? Independente do país, da língua, enfim, todo mundo, ou das suas próprias crenças, né? Todo mundo assimila muito bem aquela energia ali. E aquele momento ali ele é muito interessante, né? Ele resume muito bem o que o filme se propõe a ser. Que é o momento em que todo mundo ali, ele quase que exala essa humanidade que existe em cada farda, né? Então, fica claro ali, não esse herói, esses heróis, né, de respectivos países, mas sim homens com histórias, com medos, né, eles se transformam nesse momento. Tem toda a questão também de, você falou assim, de eles se unirem pela música, né, apesar do Nicolas cantar Noite Feliz em alemão, os outros sabem que eles estão cantando uma música, né, porque, tá, eu não posso não conhecer a letra em alemão, mas eu conheço a música, né? Então ali ele fez pegando a árvorezinha de Natal, indo pra frente pra cantar, pra ele já canta outra música, né, que é a Deste Fidelis. Ali eles começam a se unir. É uma, assim, essa cena é dotada de uma poesia muito linda, mas é, ao mesmo tempo que é interessante que essa cena seja uma das mais bonitas, ela também é uma das mais tensas, porque bastava um idiota dar um tiro no cara, algum cara um pouco mais estourado, que pronto. E é muito interessante essa mistura dessa cena em especial, da cena mais poética ser também a que mais carrega atenção, pelo menos pra mim. Sim, é verdade. Mas aí essa ambiguidade que existe, né, pelo menos nesse momento, ou enfim, não só nesse momento, mas nessa própria atitude, de você não saber a índole de todo mundo ali presente, né? Mas é quase como se fosse uma ideia, um conceito quase que generalizado ali dentro dos soldados, né? É impressionante. E no mesmo tempo que todos eles se transformam perante a arte, enfim, essa conexão citada aqui, é interessante notar também que a partir desse momento, todos eles, se a gente analisar por um âmbito da guerra, enfim, social, enfim, político, todos eles nesse momento se tornam fracos, né? Então eles perdem, né, essa característica heróica que a guerra exala, e todos eles se transformam em fracos, né? em pessoas com medos, e homens com medo. E isso porque não, em outrora seria acusado como uma vergonha para todos eles, né? Mas o filme diz que não, o filme diz que é isso que vai fazer com que eles pelo menos sintam esse momento como inesquecível, ou sintam esse momento como realmente algo que vai ser imortalizado, assim, né? Então é interessante também a sensação que fica desses homens estarem fazendo algo extremamente inédito, algo que beira o milagre, né? Eu até fiz uma associação assim, com um sonho da Disney, cara. Parece que isso aí, essa realidade, né? Esse evento, parece que saiu de um sonho da Disney. O estranhamento, assim, ele acontece principalmente porque a gente imagina a guerra como massa. A gente imagina a guerra como um ideal, um objetivo, assim, e não como... Ou seja, a gente imagina a guerra nesse sentido plural, né? Uma rede de interesses, e não sobre essa perspectiva humanista, sabe? Até realista também, né? De você analisar o indivíduo. Porque se você analisa os indivíduos não são heróis, né? Eles são pessoas que passam fome, eles sentem medo, saudade, eles amam, né? Então o inacreditável é que a guerra ela pode desumanizar tanto o ser humano, e não essa história em si. Olha como que o filme inverte isso, né? É impressionante, é muito legal. Tanto que essa questão toda de humanidade, né? E aí eles vão trocando sentimentos pelas músicas, né? As tropas francesas e escocesas se emocionam com Noite Feliz. Os alemães também se emocionam quando eles contam Eu Sonho com o Lar, né? I'm Dreaming of Home, lá do lado dos escoceses. E, né, e essa coisa da música unir os dois, né? Tem muita gente que diz que a música é a linguagem universal. É interessante, né, você colocar isso aí também nesse filme, né, como algo que vai unir essas duas, esses três frontes. E você também comentou sobre esse milagre que de certo modo é quase uma visão pueril da guerra, né? Mas eu até entendo a visão do diretor. E isso é muito reforçado, muito forte, quando eles estão depois, assim, depois de confraternizar muito, depois de trocar bebidas, chocolate, pedaços de comida, e os três comandantes ali se unirem, né, para fazerem uma trégua, para pedirem uma trégua informal, que na hora que eles vão fazer uma missa, o púlpito é formado por três rifles, né? O púlpito onde é onde o ministro, né, o padre coloca a Bíblia, e é um símbolo bem forte, né, porque as armas estão abaixo da Bíblia. Sim, sim, olha que interessante, né, embaixo da palavra, né. Pra quem é católico, talvez seja um pouco mais, tenha, a mensagem seja até um pouco mais forte, né. Mas ele até comentou depois, assim, até os ateus, até alguns ateus estiveram aqui, porque, na verdade, o que eles queriam era estar juntos, né? Mas sempre tem aquelas vozes dissonantes, né? Como tem o soldado escocês ali, que teve o melhor amigo morto, e também outro soldado alemão que falou que não gosta muito de missas, né? São coisas assim que nada é 100% certo. Mas é claro que quando, naquele momento ali que você coloca o rapaz que perdeu o amigo ali na guerra... que eu não sei porque eu tinha a impressão que era irmão dele, mas enfim, depois eu perdi um pouco essa conclusão, assim, depois que no momento que, quando ele encontra o rapaz morto, ele beija, né, o cadáver, né? Sim, sim. E como você comentou, né, é um sinal, assim, é uma dica aí dizendo que aquele rapaz tinha, não necessariamente uma relação homossexual com o personagem, mas que ele, pelo menos ele, assim, ele via, né, ele via com outros olhos o amigo, né? Sim. Supondo aqui, provavelmente não realizou esse beijo, né, em vida, porque também se sentia extremamente pressionado a isso, né? A essa perfeição que é imposto a todos os soldados, assim, tal, né? Talvez, fica aí na imaginação, né? Na verdade, essa é uma falha do filme, né, na minha perspectiva. A gente falou nos lados positivos aqui e tal, mas no meu ponto de vista, o filme não é perfeito, né? Eu vejo problemas no filme, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos personagens, né, como eu mencionei aqui rapidamente. Mas nesse caso é porque é tantos, assim, né, é tantos pontos de vista, eu pelo menos eu senti um pouquinho isso. Eu tive, apesar de lá no começo eu ter falado sobre essa questão de eu entender a narrativa fragmentada, eu também senti um pouco esse pouco desenvolvimento, mas exatamente porque tinha muita gente, pelo menos essa é a minha visão, né, tinha muita gente. Entendi. Tudo bem, eu compreendo o que você disse. Só que a questão da guerra, ela é muito bem desmistificada através dessa ótica, através do cerne do homem. Então eu acho que o filme é totalmente feliz nisso, enfim, acrescentei minhas opiniões aqui. Só que eu acho que quando, aí, o homem, digo, humanidade mesmo que existe em nós, tá? Então, troque aí por essa ideia. Agora, quando o filme realmente vai estabelecer os personagens, para esses personagens construir um roteiro bem amarrado, um roteiro inteligente, aí eu acho que o filme peca. Porque esses personagens, eles são construídos, ok, mas eles são construídos em base exclusivamente de estereótipos. Então eu acho que o filme, ele apresenta algo muito interessante, algo muito grandioso, e depois ele cai nessa facilidade que é você estabelecer os seus personagens com estereótipos e com ideias prontas. É quase como uma... você cortar caminho, porque senão o filme ia ficar com 3 horas de duração, entendeu? Então eu acho que nesse ponto o filme deveria, assim como ele foi extremamente corajoso a abordar a guerra em si e o homem diante dessa situação, ele deveria ser também com os seus personagens, ou então não aborda personagens paralelos e faça essa rede mesmo de pensamentos, né? E seria um pouco mais honesto no meu ponto de vista. Pra mim é a crítica negativa dele. É essa construção dos personagens. Mas aí, enfim, envolve várias coisas, né? E o diretor faz também o roteiro do filme, né? E o diretor tava lidando com um tema muito importante. Dá pra ver essa alegria dele por estar transparecendo uma história com uma magnitude tão grande dessa forma, sabe? Uma história que envolve o Natal, envolve um dia que a maioria das pessoas celebram, ou pelo menos, como eu disse, respeitam. Enfim, é citado também. Quer dizer, na verdade, tem um personagem que ele fala que ele é judeu, o Natal não significa nada pra ele, né? Mas ele acredita aquele dia como impressionante, né? Sim, é o personagem do Daniel Brulos, é o tenente alemão. Sim, então. Então acho assim que o filme ele tem uma grandiosidade muito grande e ele, infelizmente, ele entra nesses caminhos fáceis, assim. Eu acho que isso é um problema de roteiro, inclusive. E aí o diretor, ele abdica dessa concentração quase que total dele pra concluir rapidamente, assim. Mas enfim, é meu ponto de vista, né? Não, mas você tem razão mesmo, ele não é um filme perfeito. Eu gosto bastante, apesar disso. Sim, é um bom filme. E ele representa bem, né? Eu acho que ele resgata, sendo um pouco audacioso, eu acho que esse filme resgata um pensamento tão positivo e tão de acordo com o Natal, como, por exemplo, olha aí, vai parecer meio besteira, mas eu acho, como, por exemplo, o Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, que pra mim é um filme também que dialoga muito com, essa, com esse final de ano, com essa nova oportunidade, né, enfim... É, pra mim, esse filme, ele exala, sabe, essa energia positiva, assim. Eu também não sou um admirador dessa celebração natalina, eu não tenho, enfim, eu tenho minhas próprias crenças, mas não acredito, assim, como um dia importante, enfim. Mas ainda assim, admiro muito essa energia que é criada, sabe? E esse filme consegue resgatar isso. E tem que, né, pra se fazer algo assim, tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Então, assim, é um filme que eu tenho muito respeito. No entanto, ele tem suas falhas, né, como qualquer outro, mas as dele, no meu ponto de vista, afetam, assim, a conclusão, principalmente. É, ele tem essa alma pueril, assim, de um pouco de querer mostrar um lado bom. Ele, nessa questão, ele é um filme bem anti-guerra mesmo, assim, bem anti-belicista, mas não é, por exemplo, um Paths of Glory, né, não é um Glória Feita de Sangue do Kubrick. Sim, sim. Né? Que eu faço até algum tipo de comparação mesmo, assim. Eu acredito que o diretor até se inspirou do filme do Kubrick pra fazer esse filme. Ah, sim. E voltando um pouco aqui à narrativa, a missa acaba mais ou menos na metade do filme, né? Um pouquinho mais pra frente. E aí acho que vem um novo drama, né? Como lutar depois de saber tudo que você sabe, né? Como você vai atirar naquele cara lá que você trocou confidências, trocou fotos, esse tipo de coisa. E isso acaba colocando assim, né? Jogando assim essa nova tensão. Porque assim, você sabe que eventualmente vai acontecer, vai vir uma ordem superior e soldado, que é soldado na guerra, tem que obedecer, assim, com o perigo de não obedecer e parar no pelotão de fuzilamento. Só que nesses momentos assim, nesses momentos depois da missa, a gente vai conhecendo mais os personagens, né? Por exemplo, o tenente aí, o alemão que se diz judeu, e coitado, né? Ser um judeu na Alemanha depois de alguns anos, ele não ia se dar, provavelmente não ia se dar muito bem. Tem esses signos assim dos alemães do quando eles vão fazer uma nova, eles começam a fazer novas tréguas, né? Ah, vamos fazer uma trégua agora para enterrar os nossos mortos. E aí se sentam, né, o comandante alemão e o escocês do mesmo lado, o diretor coloca inimigos assim, no mesmo plano, assim, para poder falar para poder mostrar que aqui ali naquele momento as coisas estão se acertando, né, pelo menos assim naquele curto momento, né. E é interessante que se você for pegar com a fala da Ana no começo, que os momentos com o Nicolau, né, o tenor, né, eram maiores do que assim as pessoas normais poderiam viver. Então ali parece que também aqueles momentos são um pouco mais proveitosos, né, digamos assim. Eles naquela trégua, quando eles não queriam matar uns aos outros, com exceção daquele jovem que perdeu o amigo, você começa a ficar um pouco mais tranquilo, apesar da sombra, da grande sombra da guerra que vai afetar todo mundo, né? É, as consequências dessa ação, né, desse evento, é que aí mora realmente o lado filosófico, né, da situação toda, que é o que você fará no dia seguinte, né? Então aí também entra numa frase que é muito clichê, né, que é a ignorância é uma bênção, né? Então a partir do momento que você tem soldados que estão totalmente direcionados, né, a um objetivo, você tem realmente peões, né, no xadrez, como eu mencionei aqui. E depois que eles começam a se desprender dessas amarras, desse controle, né, eles começam a abdicar desse controle, entrar em uma revolução otimista, né, extremamente individual, né, pessoal, enfim, entrar quase em catarse mesmo desse processo, né, de lutar. E o que é inimigo, né? Então ele se vê nessa obrigação de repensar o outro, né? Eles se veem eles enxergam. Durante todo o filme, desde o começo, eles estão cegos. E depois, eles começam a enxergar, né? Eles viram os maiores videntes da Terra, né? Porque eles começam a enxergar aquilo que é mais importante, que é a diferença. Então, por exemplo, nós temos lá um soldado que ele visivelmente ele fica triste porque ele tá deixando um amigo, um possível amigo, né? Ele até diz... Ah, se eu fosse um turista e chegasse lá pra tomar um café, enfim, talvez a gente fosse grandes amigos, né? Ou ele diz algo assim, algo que remete a essa ideia. Então é bem interessante, assim, esse desdobramento da situação toda, assim, é bem interessante. É um filme muito interessante, até como as outras, voltando aqui às questões visuais, né, os signos visuais, por exemplo, quando eles vão fazer os enterros, tem um contraste muito forte. Eles estão lutando no inverno, né? Então toda aquela região está coberta por neve. E aí quando eles vão fazer os enterros, né? Eles vão cavar, né, as sepulturas e é preta. As sepulturas são pretas. Então é um puta de um contraste, assim, entre essas coisas, né? É uma esperança, assim, que está rondando aquela nova situação, enquanto estão enterrando gente. E aí eles montam aquelas formações escuras, né? Aquelas formações pretas que pra mim é muito simbólico mesmo, assim, aí o diretor quis mostrar por meio de simbolismo. É legal, ele faz essas pequenas, são os momentos aí que a gente comentou ali no começo, né, são momentos assim que o diretor se supera aí na própria narrativa, e a gente fala, uau, que bonito, né, nossa, isso me marcou de algum jeito. É, não à toa virou um filme cult, né, hoje em dia diversas pessoas conhecem e acreditam como um dos maiores filmes de guerra que existe, né, então olha aí que interessante, né. Até com o passar do tempo mesmo, ele vai ganhando até outras interpretações também, né? Eu acho que esse filme dialoga muito, por exemplo, com os jovens, né? Principalmente com os jovens que nós temos hoje em dia, né? Com essa visão um pouco mais liberal, um pouco. Então é um filme para se passar nas escolas, né? Para ser usado com fins educacionais, né? Em prol à evolução mesmo. Porque ele é isso, ele prega a aceitação e o respeito, principalmente, da diferença. Então, olha que coisa legal, né? Você pegar esse tema guerra e você subverter tudo, você analisar o homem e ainda, se possível, tirar tantas ideias e temas profundos, né? Então, isso é muito bacana. Através de uma direção extremamente segura, de uma fotografia que casa com esse ambiente, atuações muito boas, nenhuma atuação fica além do seu personagem, né? Todas estão perfeitas. O soldado lá, que ele deita, né, com um corpo lá. Enfim, você pensou que fosse o irmão primeiramente, né? Enfim, do amigo ali, do grande amor dele, vamos dizer assim. É, independente de como ele atribui, né, esse amor, ou como ele aceita esse amor consigo mesmo. É, e a cena em que ele deita com esse amigo é belíssimo, sabe? É de uma poesia, assim, que é impressionante, né? Ele deita do lado da morte. Ele deita do lado de um corpo. E aquele corpo, uma vez no passado, existiu toda uma história com ele, né? Então, olha só, é um jovem, inclusive, né? Não é um senhor que deita ali do lado. É um jovem. Uhum. Esse jovem, ele vai viver muitas coisas, ele já viveu muitas. E acredita aquilo que ele já viveu como coisas eternas, grandiosas, inesquecíveis, né? Mas ele é um aprendiz da vida, né? Então olha quantos jovens nós perdemos na guerra, né? Quantas histórias são interrompidas. Então, cara, o processo de reflexão é enorme, né? Pode passar o dia inteiro falando aqui e nunca vai terminar o negócio, né? até questões assim de figurino, por exemplo. A Ana, ela tá sempre de vermelho, assim, é diferente da... Ela contrasta com o ambiente, que é todo branco, contrasta com as cores, sejam verdes ou azuis, ou são as roupas mais escuras, assim, né, dos soldados em geral, ali é o mais puxado pro verde de infantaria, e ali é só, ela vem com uma diferencinha, ela vem com uma esperança, ela vem com uma coisa mais calorosa mesmo, né, que chama mais atenção, não só por ela ser uma pessoa muito, uma mulher muito bonita, mas porque ela traz mesmo essa diferença, ela traz essa coisa mais cálida ali, ela é uma pessoa muito doce também, ela tá apaixonada pelo Nicolau, esse tipo de coisa, o suficiente assim pra quase causar o cantor, né, o namorado, o esposo, se deserdar. Na verdade, ele tá lá, ele enfrenta esse desafio. É, ela é o perfeito contraste das crianças lá na escola, né, no começo do filme. Então, enquanto um prega a violência, a busca por território, enfim, ela pensa primeiramente nela, na sua própria história, né? Então, é meio que contraste mesmo, e a cor ressalta isso, brilhante. É verdade, ela tá sempre de vermelho, muito elegante. Ela tem essa vestimenta que transparece essa segurança, né? Coisas que os soldados não. Os soldados, como a gente sabe, eles são uniformes, né? Então, dentro de um próprio ideal, assim. Então, é bem interessante mesmo. Brilhante a ideia. O filme, ele começa até a pegar umas coisas assim, meio de comédia, né? É um tanto surreal quando o tenente alemão chama lá o tenente francês e fala assim, ó, seguinte, eu fiquei sabendo que vocês vão ser bombardeados, então vem aqui pra gente pra se protegerem, né? Ele dá, ah, beleza, né? E cai bombardeiro, cai bomba, né? Daí, ó, legal, né? Agora vocês vêm pro nosso lado que provavelmente vai ter retaliação, né? É um momento bem curto de comédia, um pouco de descontração ali, né? Naquele clima que a gente já passou por drama, por tensão, por muito ódio, né? É legal essa diferença também, né? Essa coisa assim de ver o diretor conseguir fazer diferença do filme, né? Fazer assim, colocar várias coisas no filme. É verdade. Pensando, tem bastante, né, momentos assim que dialogam bastante com a comédia, com o humor também, né? Até o jogo de futebol deles, né? Você se imagina, por exemplo, numa situação dessa, como que também... enfim, é sucinto ali, ó, é pequena cena, mas fica claro também. É o quanto que o esporte unifica as pessoas, né? Dentro de uma própria missão ali dentro, né? Do próprio esporte. É bem interessante. Tem momentos assim, a própria reação deles, né? Por eles estarem ali um do lado do outro. Aí, por exemplo, o personagem, ele dá uma barra de... Ele oferece, né? Uma barra de chocolate para um seu inimigo. Então o soldado retruca. Mas peraí, come você primeiro, sabe? Com algum tipo de insegurança ali. Então essa própria reação deles de insegurança mesmo... É bem engraçado, sabe? É bem interessante. Isso numa ótica hoje, né? Que a gente sabe, a gente lida com diferença constantemente, né? O homem moderno, ele aprendeu a lidar com diferentes conceitos e tal. Não tão extremo assim, mas enfim. Então é bem interessante mesmo. Ele tem essas doses de humor, assim. Mesmo que sirva como um escape, né? Para essa história que, por que não, existe muita dor, assim. Eu acho, sabe? A conclusão mesmo... Dos personagens, eu acho que existe, sabe? Existe tanto uma mensagem de esperança, claro, mas também existe muito pessimismo, né? De que eles vão para outro lado, eles vão tentar conquistar outras coisas, vão viver outras experiências, e que essas experiências podem não ser tão perfeitas ou tão, entre aspas, milagre como essa situação que eles viveram, né? Então, assim, a instabilidade da guerra... É impressionante, né? E extremamente caótica. Então, não sei se finaliza com uma mensagem boa, otimista. Você acha que finaliza, Thiago? Otimismo? Você tem otimismo no final? Otimismo. Eu acho que cada um vai tentar buscar, assim, o seu melhor, né? É que isso já indo um pouquinho pra frente, né? Porque, afinal de contas, depois eles perceberem que, digamos assim, eles estão lutando ali por linhas imaginárias desenhadas no mapa por pessoas há muito tempo... que já estão mortas há muito tempo, mas... E você tem aquela coisa de começar com uma desconfiança. Por exemplo, você não pode nem confiar no seu próprio correio, porque eles começam a trocar cartas, né? E naquela coisa da guerra, vai saber se a gente está lidando com algum espião, aí que a casa cai para todo mundo, né? Mas como não dá para executar todo mundo, como ele diz ali na... Como um dos generais diz, né? Vamos então, agora cada um vai para o seu canto e vocês vão ser punidos por causa disso. Então tem um pouco de esperança, sim... Mas de modos diferentes, porque, em primeiro lugar, primeiro a gente tem o sermão de todos os lados, né, dos superiores, né, porque o bispo vai reclamar com o padre, o general, que a gente descobre que é o pai ali do tenente francês, também dá um esporro nele, o príncipe dá um esporro em toda a tropa do tenente alemão. Então, tem essa questão, assim, de apesar de ser um filme com um cunho, com uma mensagem, não vou dizer religiosa, mas... Que aliás, com de uma mensagem não religiosa, porque de repente você pode estar falando de Natal e pensar necessariamente nisso, mas você tem que lembrar que quem dá o esporro, por exemplo, no padre é o bispo, é um membro do clero. Pro padre, eu acho que pra ele já não tem mais esperança. Pro padre em especial, ele perde ali a esperança, tanto que ele deixa a cruz, pelo menos, e aí enquanto ouve o bispo falar uma mensagem anti-alemã, né? Fala, os alemães não são como nós, os alemães, você tem que matar os alemães, pra nova tropa, né, que vai tomar conta ali, vai tomar o lugar daqueles escoceses. Aí depois o general dá um esporro no tenente. Nessa parte tem uma esperança, porque ele fala... Que descobriu que vai ser pai, né? E aliás, que vai ser pai não, que o filho dele já nasceu, porque o filho dele tá na parte francesa ocupada pelos alemães. E aí o general, né, que é avô agora, também fala: então nós vamos sobreviver a essa guerra por causa do seu filho. Enquanto o personagem do Neil Brühl, né, o tenente Hortzmeier, ele leva um esporro lá do príncipe herdeiro, né, que é o peso da monarquia, né? Ali ele de novo vem aquela coisa que você falou um pouco mais cedo da luz, né? A luz abre, banha eles lá por algum momento, eles levam aquele esporro, mas mesmo quando a luz fecha, eles mantêm uma esperança ainda, tanto que eles cantam lá no final aquela música escocesa lá do I'm Dreaming of Home. Então sim, tem existe uma esperança ali, uma mensagem de esperança, apesar de nem todos poderem compartilhar dela. Perfeito. Então, gente, é isso aí. Obrigado por vocês terem ouvido, mas eu vou pedir antes os comentários finais aqui do Emerson e também meu caro, já pode emendar aí com o seu jabá. Então, é isso. Eu acho um filme excelente, né? Um filme que ele... Eu até falei isso em off, que ele é um filme que relaciona muito bem com o final de ano, né? Com esses dias, assim, de confraternização e tal. Acho que é um filme importante. Dentre esses filmes de guerra, eu acho que ele é bem importante, principalmente ousado, né, na questão de dele fugir desse padrão, né, de filmes da Primeira Guerra Mundial, Segunda, enfim, eu acho que ele aborda a guerra do jeito que eu gosto, que é analisar o homem, aí sim você passa, você volta, você analisa o homem, volta e analisa a guerra, aí sim você tá apto a entender o contexto, né. Então, ele serve como um grande documento histórico, inclusive, né? Dos homens ali, das transformações que aconteceram. Eu acho que ele realmente é um filme que analisa a Primeira Guerra muito bem, assim. Bem, eu sou Emerson, eu sou crítico e também podcaster ali do Cronologia do Acaso, que é um site, podcast, enfim. O podcast já dura 4 anos, a gente vai entrar no nosso 5º ano. E a gente fala exclusivamente sobre cinema alternativo, né? Seja em crítica, em podcast, em artigo, enfim, lá vocês vão encontrar textos sobre filmes da China, filmes da Coreia do Sul, muito terror alternativo também, obscuro, enfim, a gente tenta analisar, né, esse cinema que não é muito comentado, com muito carinho, né, tentando sempre aproximar o cinema da filosofia. E é isso, cara, obrigado, Thiago, pelo convite, e é isso aí, muito obrigado. Vou acabar roubando algumas das suas palavras, eu acho que é um filme realmente... muito importante mesmo. Eu vi um certo número de pessoas falando sobre ele, sim. Talvez não com o mesmo entusiasmo que ele merece. Não é um filme perfeito. Tem os seus probleminhas ali com o desenvolvimento dos personagens, eu entendo. Mas mesmo assim, é um filme bonito. Ele é pueril, sim. Eu gostei da sua comparação que você fez aí, que ele é quase Disney em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja um filme que... por ter essa esperança, por evocar esse sentimento bom, aí pode ser um filme até mais necessário, assim, para certos momentos, né? Ele é um filme que chegou a quase ser rateado, é boa, né? Quase ser classificado como R nos Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, aí o Roger Ebert, ele falou, não, o filme não merece essa classificação e pode ser colocado como PG-16, né, porque ele tem uma violência ali, tem gente morrendo e tal, aquela cena dos corpos congelados e de uma cena muito, muito importante também, quando um dos soldados escoceses está gritando pelo padre ali na terra de ninguém, né, que é aquele espaço entre as trincheiras, que quem tiver lá leva bala, sem cerimônia. Então eu até entendo essa questão da violência, mas mesmo assim é um filme para ser discutido. Muito legal também você ter comentado. É um filme que talvez seria muito legal você ter comentado também, que é uma questão de um filme que poderia ser passado em escolas, deveria ser passado em escolas como aprendizado mesmo, né? Apesar de não ser exatamente um filme histórico, assim, as coisas não terem acontecido como aconteceram, mas é uma homenagem a como elas aconteceram, e por isso é muito, muito bonito mesmo, é muito poético, e eu gosto muito dos simbolismos que o filme traz. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido. E eu vou pedir pra vocês, assim, qual que é a opinião de vocês sobre Feliz Natal. Gostam, não gostam? Nunca tiveram a oportunidade de assistir? Comentem aí com a gente aqui pelo site untignocinema.com. Essa é a edição número 156 aqui do TIGcast. Então você pode comentar aqui pelo site, que é a melhor maneira de a gente interagir com vocês. Mas você também pode fazer isso lá no Facebook, pela nossa página no Facebook. Na fanpage também, onde tá todos os curtidores estão lá. Pode ser pelo Twitter. Os nossos perfis pessoais vão estar ali em casa aqui pra você poder conversar com a gente também. E se você... achar justo, contribuir lá no nosso Padrim, né? Com a contribuição que você achar justa, e a partir de R$12 você já tem algumas regalias. Mas se não puder, como sempre, comente e compartilhe nas redes sociais, que a gente precisa disso. E a música de encerramento, que eu na verdade vou deixar lá na nossa lista do Spotify, é a que fecha o filme, né? É a Hymn de Fraternité, I'm Dreaming of Home, que é uma música tradicional escocesa. Então, gente, mais uma vez obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau. E abraço.